Fossas Marianas. É seu filho? Sim, senhor. Fã da Liga da Justiça. É. Ele brincava com um submarino de brinquedo que eu dei, mas não brinca mais. O pai dele não pode competir com heróis como Superman. Bem, nem todo herói usa capa. Sim, senhor. Nós, por exemplo, investigamos um pedido de socorro no meio do Atlântico. É muito heroísmo. O que foi? Qual é o problema? Aproximação no sonar, senhor. Impossível. É mar aberto por quilômetros. Monitor mostra 15. Não, 22 objetos se aproximando. Manobras evasivas já! Capitão, os objetos modificaram o curso. Senhor, 37. São 55 objetos ainda no alvo. Temos que atacar, senhor. O quê? Não sabemos o que nos persegue. Estão vindo. Impacto em 15 segundos. Eles parecem... Parecem o quê? 10 segundos. Parecem... pessoas. Preparar para impacto. Perdemos propulsão. Sala de máquinas, relatório. Enchendo de água, capitão. Sala de máquinas. Sala de máquinas. Aqui é o SS Califórnia. Emergência! SOS! Estamos sob ataque! Tomara que alguém esteja na escuta! Da Justiça, Trono de Atlântida. Laboratórios Stars, Metrópolis. Aqui é o Coronel Trevor, representante do governo. Não, mudamos semana passada. A Liga da Justiça já testou. Oi, Super Sets. Ah, porcaria. Victor, espera! Não, agora não. Está na hora, Victor. Hora de acordar. Não, por favor, só mais um pouquinho. Por favor. Doutora Charles? Por favor, Vicky, me chame de Sarah. Isso, é a Sarah. Eu esqueci. Eu vim ver como você está depois da cirurgia. Estou bem. As atualizações que você e meu pai fizeram em meus sistemas vão me deixar mais ágil em ação. E não se importou por termos substituído o seu último pulmão humano? A essa altura, eu sou mais máquina do que humano. Enquanto o cérebro e o coração estiverem intactos, eu vou ficar bem. Ah, que bom. Tudo bem, eu vejo você mais tarde. Tá, até depois. Mandou bem, Stone. Ligação de Silas Stone. Ignorar. Imaginei que estivesse aqui. Está sempre aqui. Um submarino perdeu contato e afundou no leito do Oceano Pacífico. Recebendo informações. Parece que estão sendo dizimados. A Marinha quer os mísseis de volta e eu quero saber o que houve. Eu vou descer lá e verificar pessoalmente. Quer ajuda? Se foi feito manualmente, não vou poder rastrear nada além do ponto de acesso. Talvez as câmeras de segurança me deem imagens. Podíamos chamar a Liga. Eu sei o que quis dizer. Até obter respostas, não precisa levar isso adiante. Você que sabe. Qualquer coisa, me avise. Senhor, os outros, eles não aparecem. Nunca. Apesar do que quer que o mundo pense, Coronel Trevor. Não existe Liga da Justiça. Atenas, Grécia. É uma bela vista, você não acha? É sim. Me esqueço de aproveitar às vezes. A vista do Olimpo devia ser assim. Não somos como os deuses, mas também não somos como eles. Não somos como ninguém. Se sente solitário? Diana, é claro que eu me sinto. Mas aprendi um jeito de lidar com isso. Vou te mostrar. Mercy Reef, Maine. É, amigo. A vida é sacal. Eu nunca acreditei nisso, mas agora eu acredito. Eu enterrei o meu pai essa semana. Eu estou sozinho. Aí, traz mais uma aqui. Tá bem, mas não vou servir mais depois dessa, Arthur. Onde é que nós paramos mesmo? Não. Deixa ele em paz. Estamos conversando. Arthur, sei que sente falta do seu pai, mas... Eu ia comer isso. Então você vai ter que passar por mim primeiro. Tá valendo, palhaço. Agora sim, podemos continuar. Após tantos anos, finalmente achei. Ele é exatamente o que procuro, Dave. Vamos confrontá-lo hoje à noite. Talvez seja melhor não revelar ainda, doutor. Falamos com ele pela manhã. Valeu, pessoal. Eu estava precisando aliviar a pressão. Bem que eu desconfiava. Mas o que você é? Quem me dera saber, parceiro. Quem me dera. Está livre, amiguinho. Fossas Marianas. Tenho que agradecer a Sarah pelas melhorias. Eu não estaria aqui sem meu pulmão novo. Lembrete anotado. Procurar discrepâncias. Procurando. Estrutura comprometida. É, já deu pra ver. Mas pelo quê? Ampliar. É uma marca de mão. Afirmativo. Acessando gravação de segurança. Erro. Arquivos corrompidos. Droga. Localizar mísseis. Rastreando. Não localizados. Assim vai mal. O que é isso? Cheguei. Ah, é. Droga. Laboratório se está. Entrou em contato com todos? Entrei, Billy. Você veio. Claro, prefiro faltar à escola hoje. Essa cadeira é melhor que a minha cama. Oi, gente, desculpa, eu... não tô atrasado. Cadê todo mundo? O roteador humano teve problemas para fazer um chamado. Vamos fazer do jeito antigo. Base aérea. Aposto que gosta de comida cubana. Eu conheço um lugar irado em Cuba. Lá fora, precisamos de você, rápido. Eu vou arrancar suas tripas, Barry. Como demorou? Tá, tá. O que é que tá pegando? Tava rolando o maior clima com a garota. O ciborgue tá com uma emergência. Convocou todo mundo. Vamos pro quartel-general? Temos um quartel-general? Café grego. Clark. O que foi? Não é que dá certo. É, eu sei. Se disfarçar assim como um deles. Não, se disfarçar, não. Ser um deles. Eu não entendi a diferença. Nos misturamos a eles juntos. Smallville? É você? Ah, oi, Lois. Oi. Ah, sim, me desculpe, essa é a... Lois Lane, Diana Prince. Que aperto forte. Trabalho com o Clark, de perto. Dividimos matérias às vezes, né? A Diana é diplomata. Ah, então isso é uma entrevista? Não, isso é um encontro. Ah, tá, entendi. Mandou bem, hein, caipira? Uma garota dessa se leva a um lugar chique. Como é que as mulheres ainda saem com você? E, Diana, eu adorei seus óculos. Obrigada. São novos. Cara, eles estão namorando? O que eles vieram fazer aqui? Eu te amo, Shazam! Foi um prazer, tenho que ir. É pra viagem. Shazam! Laboratórios está. O Batman é bom demais pra nós agora? É o Batman, né? Ele não responde a chamados. Tá bom. Olha, se eu tenho que vir, ele também tem. Hal, não faça nenhuma... besteira. Espantalho não me paga pra segurar uma barra dessas. Concordo com você. Olha ele ali! Como é que é, sumido? Você não escreve, não dá notícia? Estou ocupado. Limpa a agenda, porque você e eu vamos... Detesto esse cara. A Liga precisa de você. É sobre os mísseis. Palpite de sorte. Relaxa, eu cuido disso. Ô, bandidagem, deixa que eu vou prender vocês hoje. Porque já acabou aqui. Será? Quem é o fornecedor do componente em aerosol pro gás do medo? Quem é o quê? Como é que é? Quem o espantalho vai atacar na prefeitura? Não? Que tal uma bem fácil? Eu quero saber onde está o espantalho. Batman, peguei eles pra você, de nada. Eu não sabia... Eu não queria pegá-los, eu queria assustá-los. Precisava de informações. Da próxima vez que quiser ajudar, me faça um favor. Suma. Laboratórios está. Nenhuma leitura de energia. Foi tudo feito à mão. Mas quem pode fazer isso? Além de... nós. Eu acabei de contar umas 40 mãos em sintonia. 4 esquadrões. Foi uma chacina coreografada. Será que o exército do Darkseid voltou? Não, não é o estilo dele. Nos mostre o ataque. Nossa, que legal! É como ver um filme 3D sem os óculos. Pare. Observações. Evitaram ser vistos. Ficaram nas sombras. Estavam no elemento deles. São guerreiros. Eu concordo. Prossiga. Parece até que tá doendo de novo. Quem tem força para derrubar 250 quilos de metal debaixo d'água? Para! Aquilo foi um tonô. Os caras são treinados em combate de 360 graus. Eu concordo. Notem a sensibilidade ao som. É, o som viaja 4,3 vezes mais rápido debaixo d'água. Metido! Qual é? Sai dessa, senhor tonô! Prossiga. Pare. Então é assim que você é. Ampliar. Guerras? Assim, tipo, sereia? Ou então, uma Atlântida. Cadê a arma? Essas marcas, eu as reconheço de contos de Atlântida que li na infância. Ela afundou no oceano, mas seu povo foi salvo pela magia do tridente do rei que os transformou para sempre em criaturas do mar. É um conto de fadas. Acredito em você. É claro que acredita. Tá. Onde fica? A localização se perdeu no tempo. Por que um mítico mundo místico subaquático precisa de mísseis? E eu duvido que alguém diga isso três vezes rápido. Parece óbvio que pretendem nos atacar. Bom, analisando de qualquer forma, é ruim. Péssima ideia. Eu vi um programa sobre Atlântida, sei lá em que canal com o professor. Talvez ele possa ajudar. Estamos nos laboratórios Star. As maiores mentes do planeta estão aqui ao lado. Ah, eu disse péssima ideia. Talvez não seja. Dr. Stephen Shin, estou revisando a pesquisa dele. Ele tem algumas teorias mirabolantes sobre a existência de Atlântida. Eu e o Superman vamos falar com o Dr. Shin. Quem votou nele para líder da equipe? Tá, e o que a gente faz? Achem Atlântida. Atlântida. Agora que o plano está em andamento, Arraia, não tem mais volta. Acertou em atacar primeiro e rapidamente, soberano. Minha mãe não vai concordar com isso. Ela ainda não entendeu os perigos da superfície, príncipe Homem. Logo, ela não terá escolha. Ela está aguardando. Algum dia, Mera, serei eu no trono e você protegerá meu corpo. Tomara que eu morra em batalha antes desse dia chegar. Talvez você morra. Sua agressão explícita para com o mundo da superfície expôs Atlântida, Orme. Você nega isso? Aquela nau teria nos descoberto. Tolice! A magia continua a nos proteger. Somos um mito. Duvidam de nossa existência. Continuamos escondidos? Mãe, todo dia os habitantes da superfície ficam mais fortes. Eles têm guardiões com poderes que vivem entre eles. Guardiões diretamente responsáveis pela morte do meu pai, do seu rei. Um vulcão matou seu pai. Não foi culpa da superfície, mas de quem os atacou. Morte por um efeito colateral numa guerra contra a superfície não me consola, mãe. Eles matam nossa gente, envenenam os oceanos. Eles vão destruir o planeta e levar Atlântida com eles. Nós temos que proteger nosso povo e atacar. Enquanto eu for rainha, você vai manter a paz. A qualquer custo. Será que eu fui clara? Sim, mãe. Maldita. Paciência, soberano. Ele sempre foi problemático, mimado pelo pai. Inadequado para o trono. A única esperança de uma existência pacífica com a superfície está naquele que é dos dois mundos. E o meu outro filho, tem visto Arthur? Sim, minha rainha. E? Minha rainha, ele ainda não está pronto para o peso da coroa. Ele vai aprender ao meu lado, Mera. Traga-o a mim agora. Jacei subiu no topo. Não tão alto, Arthur. Senão você cai. Eu consigo. Eu nado melhor do que você. Arthur, não! Thank you. Eu mandei tomar cuidado, filho. Eu vi, pai. Eu vi a mamãe, ela tava me olhando da água. Ela me deu um beijo. Foi só o mar, pregando uma peça em você. Não, era ela. Eu vi. Meu filho, sua mãe partiu e ela não vai mais voltar. Somos só eu e você agora, filho. E eu não vou embora. Essas fotos de Arthur Curry são a prova definitiva de tudo em que venho trabalhando. Fico contente pelo senhor, doutor. O mundo vai ter que acreditar em mim agora. Todos vão saber o que eu sei. Me ligue depois que fizer contato. Eu ligo. Meus parabéns, David. Eu não teria achado sem a sua ajuda. Obrigado, senhor. Arraia para a Maré 1. Responda. Entrega pronta, senhor. Excelente. Eu cuido do resto. Leve seus homens para Mercy Reef. Dê o Dr. Shin ao híbrido lembranças minhas. Sr. Curry. Volta mais tarde. Eu tô de ressaca e o meu mar não tá pra peixe. Precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É sobre o seu pai. Obrigado por me receber, Arthur. Trago resposta. Sei o que procura. Devagar. Por favor, fala mais devagar. Eu tive uma noite ruim. Quem é você? Sou o Dr. Stephen Shin, pesquisador, biólogo marinho. Seu pai, Thomas, me procurou. O meu pai está morto. Eu sei. Ele procurava as respostas que eu tenho. Você, meu jovem, é a chave de toda a minha pesquisa. Tá legal. Eu vou deixar você entrar, porque falar assim é muito ruim. O que foi isso? Cuidado! Enquanto podem, Arthur Curry está sob minha proteção por ordem da Rainha Atlana. Entregue-o para nós, Mera. Se não, nós o tiramos de seu corpo carbonizado. Vocês podem até tentar. Fogo! Venha comigo. Eu sou repórter investigativo, sabia? Jornalismo morreu. Alguém chegou aqui primeiro. Vasculharam tudo aqui. E não é só isso. Alguém destruiu a obra do Shin. E o Shin? Deve estar morto. Como você sabe? Você não destrói a obra de alguém e o deixa vivo para refazer. Bem pensado. Não toque em nada. Quem será? Seja quem for, tem guerras também. Ciborgue, eu quero que faça o reconhecimento facial dessa imagem. Entendido. O nome é Arthur Curry. Achei uma carta molhada de um Thomas Curry, mas está ilegível. Ciborgue, será que você pode restaurar o texto? Deixa comigo, já estou enviando. Thomas Curry implorando a ajuda do Dr. Shin com o filho dele, Arthur. Por que o Shin? O Shin suspeita que o filho do Curry é meio Atlante. Invoque os protocolos de emergência. Vamos cuidar dos feridos primeiro. Está vendo? Está vendo do que a superfície é capaz? Isso é terrorismo? Não. Isso é um ato de guerra. Ele está vendo. Nosso povo nada numa nuvem de medo da superfície. Esse ataque confirma o que sabíamos. O mundo da superfície nos quer mortos. Meu pai não confiava nos humanos. Ele os via como inferiores a nós. Ele fez planos de limpar a superfície. E eu digo, para romper o lacre dos planos de guerra Atlantis. Não! A guerra traria ruína insensata aos dois lados. Porém, eu ouço o medo nas palavras do meu filho. Talvez seja a hora de nossos mundos se encontrarem. Merecia. Mas minha rainha, nossas tradições... Mande o Arraia marcar um encontro entre mim e a Liga da Justiça. Negociarei a paz com eles pessoalmente. Como desejar, minha mãe. Nada tema, meu povo. Essa violência foi um incidente isolado. Está resolvido. Nossa proteção mágica continua intacta. Nada temam. Tudo está bem. Que bom, você acordou. Onde estou? Quem é você? Eu sou Mera, enviada por sua mãe, a Rainha Atlana, para levá-lo de volta à Atlântida. Olha, moça, a única mãe que eu conheço largou a mim e ao meu pai quando eu ainda era um bebê. É muito mais complicado do que isso, Arthur Curry. Quando era muito jovem, sua mãe conheceu e se apaixonou por seu pai. Essa união resultou no seu nascimento, o primogênito da rainha. Mas ela era da realeza e prometida ao nosso rei. Ela não podia nem se casar com seu pai, nem criar uma criança híbrida. De coração partido, ela voltou para liderar seu povo. Mas nunca deixou de amar você ou o seu pai. Agora ela precisa da sua ajuda. Ela acredita que você é nosso futuro. E que pode impedir a guerra e fazer a ponte entre os dois mundos. Eu nunca soube de nada disso. Venha comigo. Sua mãe escondeu nessas ruínas antigas. O que é isso? Era o traje real de nosso rei. Agora ele é seu. Laboratórios está. E aí, já achou? Ainda não. É mais difícil do que parece. Tomara que sim. Não parece tão difícil. Estou cruzando referências digitais com cada menção de Atlântida. Cara, você é muito viciado em trabalho, igualzinho ao seu pai. Nunca mais diga isso, Billy. Oi, obrigada pelas informações. Ainda estou bolando uma atualização para o servomotor. Sarah, não posso falar agora. Estou com a Liga da Justiça. Ui, senti a eletricidade daqui. Chama ela para sair. Nem pensar. Fala sério, você é biônico, mas não tá morto. Dá zoom aqui. Vou falar pra você, ligeirinho. Eu já vi muita coisa estranha nessa vida, na Liga. Mas Atlântida se toca. Mas não se espanta com polícia intergaláctica, alienígenas e humanos cibernéticos? Amplie aqui. O que é que eu posso dizer? Magia me dá arrepios. Mandem uma equipe ao farol em Mercy Reef. Coordenadas em anexo. Achem Arthur Curry. Rápido. É pra já. Melhor que procurar a Terra das Fadas. Está perfeito. Ela vai adorar você. Isso tudo é uma loucura. A minha vida inteira eu senti que tinha algo errado comigo. E agora uma sereia sai do mar e vem me dizer que a minha mãe está viva e que eu sou o futuro de uma terra encantada que eu nunca vi. Eu fiquei muito tempo perdido. Mas agora eu preciso de ar. Você está bem? Estou bem. De repente tudo começou a fazer sentido. Obrigado, Mera. Mas eu não sou rei. Estamos te procurando. Foi ferido. Tudo bem, eu já estive pior. Posso fazer um curativo? Claro. Quer dizer, já que você insiste. Esses caras são atlantes? Abissais. Predadores que comiam carcaças no leito do oceano antes de Atlântida afundar. Enviados para matar Arthur. Já terminamos aqui. Venha comigo. Por que as coisas não podem voltar ao normal? Pois é, né? Mas não vai rolar mesmo. Atlântida precisa de um novo ideal. Alguém que entenda o mundo da superfície e nos lidere no novo século. A rainha precisa de um guia, Arthur. Talvez seja você. Eu sou o único sobrevivente do meu planeta. Se tivesse a chance de salvar meu mundo e conhecer um da minha espécie, mesmo por um instante... seria o bastante. Está tudo pronto? Não. Seu meio-irmão está vivo. Neste momento, ele está vindo escoltado para Atlântida. O pacto com os abissais foi ideia sua. Eles vão voltar com fome de carne. Está tudo desmoronando. Arraia, e minha reunião com os guardiões da superfície? Eles estão a caminho, soberana. Excelente. É um erro. Isso é uma afronta a tudo o que meu pai sempre quis. O que queria que eu fizesse? Rufasse os tambores de guerra só para honrar a memória do seu pai? Esqueça isso. Você não o honrou quando ele era vivo. Isso é cruel e falso. Eu não sou o único com seu sangue real nas veias. Então você sabe. Da sua traição ou do herdeiro ilegítimo do trono? Eu não vou negar, Orm. Seu irmão, Arthur, pode negociar a paz entre Atlântida e a superfície. Podemos florescer juntos em paz. Seu discernimento está comprometido. Você se recusa a atacar a superfície porque tem um filho lá. Um filho bastardo mais velho. Você fala da minha traição. Você que derramou sangue atlântico e culpou o mundo da superfície. Tenho olhos em toda parte, Orm, e vai pagar por sua traição. Infelizmente, depois dessa revelação, minha rainha, não posso deixar que se redima. Saia da minha frente! Este golpe acabou. Eu sou a rainha. E guerra não está em meus planos. Mas está nos meus. Shazam e Flash, vamos ficar de olho aqui em cima. Cyborg, fique nas comunicações. Mas me diga como ela é. Está na hora de ver com seus próprios olhos. Bem-vindo à Atlântida. A partir de agora, sua vida é aqui. Pelos deuses. Essa vai entrar pra história. É linda. É seu direito de nascença, Arthur. Batman, nós chegamos. Erro. Interferência desconhecida. Não consigo sinal. Dentro ou fora deste lugar? Onde está todo mundo? Tem alguma coisa errada. Diga, por que a cidade real está deserta? Nossos bravos homens e mulheres foram se preparar para a guerra. Não é possível. A rainha nunca permitiria isso. Nossa, a rainha morreu. Morreu? Foi morta por alguém da superfície. Eu fracassei, minha rainha. Quem quer que tenha feito isso, vai me pagar. Bem-vindo, bastardo. Atlântida é tudo o que você sonhou, irmão? Ou, em seu sonho, era você que estava no trono? Você matou a rainha! Matei, sim. Eu enfiei uma espada no corpo dela enquanto ela choramingava por paz. Devia se considerar com sorte, bastardo. Pelo menos a mamãe não vai ser o obstáculo na sua vida que ela foi na minha. Eu vou rasgar você! Atacar! Para! Senta meu poder, ser da superfície! Só a realeza tem acesso à magia do tridente. Ofereçam a eles os horrores das profundezas. Limpar a superfície. Logo, eles saberão que a nossa hora chegou. Eu vou fazer o nosso mundo esmagar o deles. Batman, nem notícia do Cyborg. Mas é melhor você ver isso. O que foi? O que é que tá rolando? Eu sei o que é. Passa pro monitor. A mãe dos tsunamis está indo pra costa leste. Aquilo é Metrópolis? Tem confirmação visual? Pelas barbas de Netuno. Qual o tempo para o impacto? 20 minutos. Como é que nós três vamos esvaziar cidades inteiras? Não vamos conseguir. Pessoas vão morrer. Realeza tem acesso à magia do tridente. Concentração. Você está vivo? Nós dois estamos. Escuta só que história engraçada. Eu agora falo com os peixes e eles me obedecem. Então, eu vou impedir que o meu meio-irmão destrua a superfície. Você quer vir comigo? Seria uma grande honra. Eu ainda não entendi como você escapou. O Orme diz que só a realeza controlava a magia do tridente. Acho que eu sirvo. Reestabelecendo o contato. Batman, aqui é o Cyborg. Você está me ouvindo? Você está bem? Tô, mas vou enfiar aquele garfo mágico de camarão na goela do Orme. Temos que subir logo. Um tsunami vai atingir Metrópolis. Aqui é o General Sam Lane do Exército dos Estados Unidos. Eu ordeno que recuem. Eu sou o Rei Orme de Atlântida, General. E o senhor não está em posição de dar ordens. Matem os humanos por Atlântida! Por Atlântida! Por Atlântida! Por Vamos! Mas quem diria? Admirável, Atlantis. mas enfrentam uma amazona. Eu não quero deixá-la irritada. Tudo é obra minha. Como o Orme tinha problemas com a mãe e se sentia com direito ao trono, levá-lo à guerra foi brincadeira de criança. Sinceramente, ele me dá nojo. Quando afundarmos o mundo da superfície, vou cortar a garganta dele e pegar os tesouros de Atlântida. Tô mandando bem. Deixe de loucura, ó. Ei, ó, traidora. Isso é genocídio. Bilhões vão morrer. Para quê? Para Atlântida se sentir segura de novo? A vitória é o único jeito de garantir nossa segurança. Peguem-na. Façam com que ela veja meu triunfo. Oh, cabeça de peixe! Parece que nós dois comandamos os raios. Vamos ver qual magia é mais forte. São esses seus guardiões? Crianças? Vai ser muito mais fácil do que eu imaginei. Não vamos vencer batendo com toda a nossa força. Batman, eu não estou em condições de informar nada. Qualquer coisa. Ele matou a própria mãe, tá bom pra você? Me enfrente, Orm! Disse que o homem confessou que matou a mãe. É, pra gente. Mas ele mentiu pro povo. Mas você viu tudo e sabe o que isso significa. Você matou a rainha! Matei-se. Eu enfiei uma espada no corpo dela enquanto ela choramingava por paz. Você devia se considerar com sorte, bastardo. Pelo menos a mamãe não vai ser o obstáculo na sua vida. E ela foi na minha. Você matou a rainha! Mas o que é isso? Eu enfiei uma espada no corpo dela enquanto ela choramingava por paz. Você devia se considerar com sorte, bastardo. Oh, matou a rainha? Fomos traídos! Não, espera! Essa mentira é magia da superfície! Mentira! Eu estava lá quando o Orme se gabou de ter matado a rainha. Foi exatamente como vocês viram. Eu sou seu rei! Eu fiz isso por vocês! É esse o rei que vocês querem, Atlantes? Um covarde que mente para vocês? Precisam de uma luz que os guie na escuridão, povo de Atlântida. Meu povo! O que você está fazendo? Me tornando um farol. Eu pertenço a duas raças. Atlante por nascimento e humano por instinto. Juntem-se a mim e nós vamos fazer a paz entre dois mundos. Laboratórios está. Que tal? Deixa eu ver. Diagnóstico do sistema. Todos os sistemas operacionais. Tá aparecendo bem. Queria saber como você se sente. Eu me sinto bem. Vamos nessa! Oh, tô interrompendo? É, está sim. Mas a gente se fala à noite? No jantar? Eu adoraria. É assim que eu gosto! Victorzão! Victorzão! Para com isso, cara. Victorzão! Para com isso. Liga da Justiça. Parece feliz. Ele achou o lugar dele. Tá livre depois daqui? Se eu achar meus óculos. Não tô acreditando. A gente tá de pé no meio de Atlântida. Eu tô surtando. Cara, o nosso trabalho é estranho. Semanais? É, viramos um clube do livro. O Batman tá certo. Novas ameaças aparecem todo dia. Concordo. Alguém deve ficar vigiando. É engraçado você dizer isso. Eu estou fazendo planos para uma torre. Pode contar comigo. Hal? Tá legal, beleza. Eu não tô afim de perder a próxima esquisitice. Devíamos convidar o Arthur. Eu topo. Precisa de um apelido. É, na internet estão chamando ele de Aquaman. Detestei. Aquaman, é isso aí. Não vai estar ocupado como rei? Eu já senti o peso de uma coroa. Eu dou um jeito. Eu preciso ter um pé em cada mundo. Além disso, ajuda a melhorar a relação se me virem ajudando. Falou bonito. Você já é um líder talentoso. Soberano, abissais estão nos limites da cidade. Até que enfim, eu já estava impaciente atrás de ação. Amigos, me avisem sobre a próxima reunião. Tenho deveres de rei dos mares. É melhor você ficar atrás de mim. Eu estou com o tridente. Talvez você deva ficar atrás de mim. Brasileira Cinevídeo. Miriam Fischer, elenco, Reginaldo Primo, Guilherme Briggs, Priscila Morim, Bia Barros, Eduardo Borghetti, Héctor Zuin, Raul Labanca, Sérgio Muniz, Clécio Souto, Felipe Maia, Mônica Rossi, Duda Ribeiro, Márcio Simões, Silvia Zalucci, Márcia Morelli, Hugo Miara, Carlos Seidel, Bruno Rocha, Gil Mesquita, Daniel Miller, Último de Carvalho, Charles Miara, Lara Gay, La Carve e Mariângela Cantu. Prisão de Belhav. Não podem me manter aqui! sangue real! Você tem que me deixar falar com o meu irmão! Eu sou Lex Luthor. Eu tenho uma proposta para você.